Cê sabe o que eu vou te dizer. Porque hoje eu vou te fazer mulher. Cê sabe o que eu vou te dizer. Mais alto e mais forte. Mais alto. Vai. Vai pra noite não acabar nunca. A gente vai ficar cantando esse refrão a noite toda. Hoje eu vou te fazer. Cê sabe o que eu vou te dizer. Outra vez, vai. Cê sabe o que eu vou te dizer. Hoje eu vou te fazer. Porque hoje eu vou te fazer.